074, autorizado descida para 3 e 10, ajuste no 0 no 4, autorizado para 3 e 1. Boa noite, FM de estação, Rui Direto Duna, descida autorizada até o nível 050. Chegou no 334, a sua estação dessa via chegada com mais de 1, no nível de voo 060. No 374, autorizado 2.010, o ajuste no 04, autorizado a final de procedimento, resposta autorizada. Manda a sua aeronave São 3520. São 3520, acende a estação dessa via chegada com o Red 1, nível de voo 070. Como tráfego, 14 horas, 10 minutos, mesmo rumo, cruzando nível 200, descido até o 060, 737, 700. Desce para 3, no 10, acima do número 4, passando o caminho na posição 4. Deixa 050. 1954 distante, autorizado o posto de Panamera, 580 graus, 094. Ele é o reforço. Salvador, a celebração dessa via chegada com Red 1 para o nível de voo 070, o seu telefone no 04. Contato com a 2. A 2 é 1, 1, 8, decimal, 9. Afirmativo, tem 19. Obrigado, senhor Jato. Salvador, boa noite, 3320. São 3520, continua a aproximação, agora a autorização de voo. Sim, Salvador, 3320. Voo no 334, solo ao 28. Libera direito, ingresso de alta, chame antes da 36 Juliette, a posição decorrida. Ingresso na alta e uma posição meia linha, parte 3. Para 3 no 10, altômetro 10 no 4, cancela a restrição de laser na posição que está. No controle Salvador, com a identificação de sua chegada com médio extremo para o nível de voo 050, ajusta o altômetro 10 no 4. Ajuste em combo 27, autorizar a descida para 4 com 10, alternação no 0 no 4, cancela a restrição do nível na posição de cabo. Salvador, 120, decimal 8. 120, 8, boa. contato na dama da colagem, que eu vou sair da fuga transfusão do mar para o número 370. Pancras de mar para o 370, ou Honolulu Castelo. O 4062 está autorizado a final do interior da posição 0 do separador 210, uma ponta está autorizada. Gol 1134, autorizado a falar com o 0, vento 0,90 graus, 0,8 graus. Torre Salvador, Passarelo 2234. Passarelo 2234, mantida a preocupação, vai em presença de pouso, ajuste no 0,14. 1,04, nós estamos aguardando a autorização de pouso, Passarelo 2224. Controle Salvador, assina a certificação desta vez, chegada a bomba de ano para o meio de voo 070, ajuste a cena entrando no 0 no 4. Cruzado para o destaque do 1228. Polo 098, táxi autorizado via Inga até o ponto de espera. O ponto de espera chama novamente pronto, ajuste o altímetro, Polo 0 no carro. Autorizado a final do procedimento elétrico, que é como zero, que separa 2 ou 10, ou seja, como zero, no passo, na ponta está brigando. Desce para 4, com 10, eu tenho como 0 no 4, com a permissão do nível na posição, ficado. 234, Paulo Sal 08, Libra, à direita é, à direita Alfa, Juliette, a terremoto no 6. Obrigado, boa noite. 2, nós temos que reportar a estabilidade. Vamos ver se redução para a próxima. Desce para 310, nós temos 310 no 4, nós temos 310 na 2, na 4. Bono 098, boa noite. Bono 098, boa noite, contato na barra decolagem, por favor, fica tranquilo, Vipá, para o meu de voo, 370. Tuca, Vipá, via, 370. Então, 3698, tá me sobre 118, vai tomar o 9. Do 5127, solução tá azul no 4, livre à direita, Fox Trot. Segue via Alfa, Kilo 43. Agiliza a liberação. contato e deslado duas milhas para o centro. Voo 328, a está autorizado o pouso de lugar, o vento 060 graus, 0,5. Livre pouso na 10, voo 228. Voo 972.2, Salvador, com a identificação da sua via chegada a Bom Médio 1, para o nível de voo 050, ajuste as linhas como 014. 72. Está autorizado a final do posto no TLS 710, desça para 210, acima do 10 no 4, mas tem que estar brigado. 48.10, so much pushback and turn out to spot back for pushback. So, next. Equal 06 approved via Juliet and Alpha 2 hold the first runway 10 when riding contact tower again. Teenage 10 Alpha, reporta a cidade dela. É Alpha.